perdeu o temor, só sabe criticar. Ele não evangeliza, falta-lhe coragem para trabalhar. Ele tem muita preguiça e critica quem prega o evangelho. Ele só vive cansado, quase derrotado, é o crente velho. O velho crente é uma brasa viva, mas o crente velho só faz confusão. Um velho crente é coisa linda, um crente velho é uma decepção. O crente velho não evangeliza, não faz visita pra quem está doente. Se ajuntar milhões de crentes velhos, não tem o valor de um velho crente. Pra ir à vigília ao Senhor buscar, ele diz: estou cansado, quase resfriado, é melhor ficar. Diz que orar de joelho ele não consegue, é um caso sério. Ele reclama de tudo, tem modos autênticos de um crente velho. O velho crente é uma brasa viva, mas o crente velho só faz confusão. Um velho crente é coisa linda, um crente velho é uma decepção. Um crente velho não evangeliza, não faz visita pra quem está doente. Se ajuntar milhões de crentes velhos, não tem.